Caqueado Barbiguel, caqueado Barbiguel, caqueado Barbiguel. Sou a Barbiguel. Olha o cabelo da gata. Da Barbiguel. Se tu ficar de toca, os cara da Ligrel. Se tu ficar de toca, os cara da Ligrel. Vai ficar na onda, tirar a tua lombra. Vai ficar na onda, tirar a tua lombra. Égua, foi a braba com o senhor. Égua, foi a braba com o senhor. Sou a Barbiguel, se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção na minha condição. É diferente, sou muito exigente. Sou a Barbiguel, sou a Barbiguel, sou a Barbiguel, sou a Barbiguel. Os cara da Ligrel, Grel, Grel, os cara da Ligrel. Caqueado Barbiguel, caqueado Barbiguel, caqueado Barbiguel. Sou a Barbiguel. Olha o cabelo da gata. Da Barbiguel. Se tu ficar de toca, os cara da Ligrel. Se tu ficar de toca, os cara da Ligrel. Vai ficar na onda, tirar a tua lombra. Vai ficar na onda, tirar a tua lombra. Égua, foi a braba com o senhor. Égua, foi a braba com o senhor. Sou